Chegou 3 metros, colos 4-3, controle 19, desse favor. Obrigado, 19. Controle boa, Webjet 5836. Boa noite, Web 5836, contato radar, suba para o 330. 330. Primeira curva, primeira saída, confirmado, o cara vai junto. 198 é o Negativo, 3152, chama posicionar. Controle 1 no 9.8. 9.8, 3.8. Controle 19, décimo 8. Toma bomba. Vamos ter 3858, contato radar, suba para o nível 370. 370, sem restrições, está 3858. Fito transition. Departure control 119.8, Cock 5153. Oceané 6310, chama agora Recife, frequência 125, decimal 45. 125, boa noite. Boa noite. Suzano 6313, Campo à Vista. Na 6313, completa final, chame torre 18 meter, meu povo. 18 meter, até daqui a pouco, cuidado, boa. Na 3858, chame Recife, frequência 125 decimal 45. 3858, confirme. 3858, frequência 125 decimal 45, teu meu voo. 2545, obrigado, meu bom trabalho. Forte, passou no chefe. Reportará. Autorizado, chame táxi 3152. Xené 6313, autorizado pouso, pista 10. 120 graus, 10 nós. Ok, livre pouso na 10, Xené 6313. Xané 6201, confirme your heading. Tá, mas 2-1-6, sir. Xané 6201, fire leader. Attack now receive center frequency 125.1. 125.1, bye. Xené 6313 no solo ao 59. Transfere 1219 à direita. 219, obrigado, pessoal. Liga até o ponto de espera, quando estiver pronto, 118.62 a 1003 de ajuste, 3152. Ponto de espera, 118.62 a 1003. Vírgula, Chanel 6313, livrou. 6313, Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia pro 01. Back and start up, report to ready for taxi. Call back for taxi, go 1405. Da linha de decolar pista 10, 120 graus, 089, estando 3152. Autorizado, linha de decolar, 0,0. Azul 4209, Litfix, Shadela Puff, desça para 2000, ajuste padrão. Controle Salvador, Santa Teresa, conosco, 2 passando 2000. 3 hours and 45 minutes, and alternate will be complete. So go 1405. Clear to holding point, runway 10, QNH 1013, and tower 118, decimal 6. Clear to taxi 1013, and 186 power go 1405. Tower, good evening, go 1405, holding point runway 10. Clear, line up and take off, 120 degrees, 10 knots. Clear for takeoff, go on 1405. T05, airborne at 08, solid departure 109 at decimal 8. 19-8, go 1405. Did not clear flight level 400 on Golden Departure. Flight level 400 Golden Departure, off into transition, go 1405. Sou 3152, chame Recife, frequência 12545. 2545, grato. Azul 4209, livre ILS, informe estabilidade no localizador. Boa noite, 6748 da web. Identifique, autorizado pro DITAP, desça para 3.000 pés, ajuste padrão. Boa noite, TAM 3305, identifique, chegada Mari, desça para 4.000 pés, ou ajuste padrão. 4.000, ajuste 1.0.1.3, chegada Mari, TAM 3305. Go 1405, contact 95 center, frequency 128.8. 28, go 1405.